O homem vai comprar camisinhas. Deu 10 reais, senhor. Vai precisar de sacola? Não, cara, não. Ela também não é tão feia assim, né, meu?